ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Diego, né? O Diego Henrique. Grande Diego, tá ligado aí com a gente, né, Diego? Um abraço aí pra você. Um abraço também aqui pra Sabrina, ligadinha na número 1. Sabrina, ótimo dia, ótima tarde já, né? Tarde de sábado. E eu tô recebendo aqui agora, nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, nessa edição de número 401 do programa Expresso, minha amiga Márcia Xavier, cantora, compositora, professora de música, né? Artista extremamente talentosa aqui de nossa cidade. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vindo ao programa Expresso, minha amiga. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todo o pessoal aqui da Pássaro da Ilha e aos ouvintes. Hoje deu certo, né, Márcia? Semana passada. Mas não é bom ficar lembrando muito, não, porque ontem... Vai que dá zebra de novo, né? Não. Semana Deus passada é a gente combinou com a Márcia tudo certinho e na entrevista dela e na entrevista anterior a gente, infelizmente, acabou faltando energia elétrica, tivemos uma queda de energia. Mas vamos falar da Márcia Xavier, nesse sábado que está aqui presente, pra gente bater um papo, pra falar de música, né, Márcia? Grande paixão, né? Grande paixão. Começou quando, Márcia, essa paixão aí pela música? Ai, você tá disposto a ouvir mesmo? Claro, não só o Antônio Cláudio, mas todos os ouvintes. Pra falar a verdade, a música começou na minha vida, eu tinha 5 anos de idade, a primeira vez que eu cantei em público. Com microfone e tudo. 5 anos? 5 anos de idade. Onde, Márcia? Lá em Biguatinga. Mas... lá na igreja de Santa Terezinha. Mas por que você é de lá? Eu nasci lá, nasci lá em Biguatinga. Morei lá uns tempos. Mas antes dos 5 anos, as pessoas lá gostavam de me ouvir. Até tinha uma música interessante. Você lembra daquela música Dama de Vermelho? Ah, do Duque Dalvan lá, aquela antiga? Antiga. Eu era criancinha nessa época. Tinha uma moça lá nessa terra. Isso é um fato, uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Ela gostava de me ouvir cantar. Aí ela falava, Márcia, canta a Dama de Vermelho pra mim. Eu falava assim, só se você me passar esmalte vermelho. Ela ia passando devagarinho, eu cantando, ela desmanchava, ela tirava o esmalte, passava de novo. E a música não acabava, Márcia. Eu tinha que ficar repetindo, eu não via a hora de acabar, né? Porque a garunha pronta. Mas isso aí é uma parte que eu lembro, até tenho saudade dessa pessoa. Eu não sei onde que ela foi parar, sabe? Ela não mora lá mais. Qual que é o nome dela? Celeste. Eu acho Celeste. Que ela foi lá pro Paraná. Mas uma coisa que marcou mesmo, que eu acho que direcionou muito a minha vida para compor, né, música assim especial para Nossa Senhora, foi que até antes disso eu coroava Nossa Senhora lá nessa igreja. Era o dia que eu ficava linda, porque eu sempre, na época a gente era bem mais... Assim, naquela época a gente não tinha o que tem hoje, não tinha sapato, aquela coisa toda. Nesse dia me punham vestido branco, me punham calça, sapato no pé, sabe, arrumava meu cabelo, eu subia numa escadinha de flores, era eu e outra menininha. E eu cantava. Só que isso é uma coisa, eu só lembro da imagem, né? A música eu não lembro mais porque eu era muito pequena. Isso foi antes dos cinco. Isso. Então, aí começou a minha vida depois. Então, as primeiras lembranças que você tem da sua infância é cantando, praticamente. E esse com 5 anos? Você cantou na igreja, mas era o que era? Era festa? Eu cantei. Ah, era uma festa que tinha lá. Tipo essas quermesses. É. Aí tem um moço lá, um senhor, Valdir Guimarães, o nome dele, até a esposa dele se chama Maria do Socorro. E ele fazia lá o serviço de alto-falante da festa. E meu pai cantava lá. Meu pai pegou e ensaiou a música comigo assim rapidinho no cantinho, porque ele ia se apresentar. Aí falou, mestre, vem cá um pouquinho. Pois é. Meu pai tinha dupla na época? Meu pai sempre mexeu com música, mas né? Ele era dupla na época? Tinha dupla, cantava sozinho. Ele sempre... Sempre teve envolvido na sempre música. Sempre foi envolvido com a música. Aí... cantei a primeira vez. Até eu errei, sabe? Porque o tom tava um pouco alto. Aí eu esqueci a música. Eu era muito pequena. Aquela música assim... Parece que eu sabia que hoje era o dia... A música do Wanderley Cardoso. Aí depois... Fui cantando um grupo de jovens na igreja. Cantei em banda. Cantei no carnaval. Nossa... Já cantou muito na vida, mas... Tô cantando até hoje. Tô cantando até hoje. Mas aí então, aí você saiu de Biguatinga e veio pra Guaranésia direto? Como é que foi? Nós viemos pra cá. Aí eu estudei no Carvalho Brito. Aí continuou cantando aqui em Guaranésia? Assim, já não, chegando não, em Guaranésia não. Já... Não, não, aí teve uma pausa. Porque a gente morava na roça. Ah, e tá. A gente vinha a pé lá da roça pra poder estudar aqui na escola. Andava, tinha uma época que a gente morava mais perto, andava 6 quilômetros para chegar à escola. Depois mudamos para mais longe, porque era 12 quilômetros ali a pé. A pé, para vir para a escola. A pé. Hoje o pessoal reclama um quarteirão para ir para a escola. Pois é, pois é, pois é. Um quarteirão e às vezes tem condução, né? É, infelizmente é uma realidade. Isso é outra questão. Aí eu fiquei um tempo sem cantar, tipo, eu voltei aos... Eu tinha uns 13, como é que é? 14 anos. Aí eu vi o pessoal da Joia, né? Eles cantando na missa, mas aquilo o coração ficava que ficava, né? Aí um dia eu pedi, nossa, aí um dia eu pedi pra Gelda, ela era coordenadora da comunidade Joia, eu pedi pra ela, falei assim, nossa, vem, é o maior prazer. Aí tinha a Zélia da Cardoso, né, que hoje ela não está mais aqui com a gente. Nós cantamos juntos e fazíamos serenata, cantamos na igreja, nossa, aí foi. Aí depois... As coisas foram acontecendo. Aí depois saiu da igreja e começou a cantar em bandas também. Você falou, cantou em banda, cantou em cantei, carnaval. Cantei, não, mas então, mas banda foi, não foi tanto tempo assim, não. O Lima, ele tinha uma banda, nós montamos uma banda. Era eu, o Lima, o Palito, baterista. Acho que a gente já chegou a falar dessa banda aqui uma vez. É. Então, e a gente fazia uns bailinhos aqui por perto. Depois cantei num carnaval junto com o Sodécio, o Seu Braga, ali no Core, sabe? E continua cantando até hoje. Continua, depois voltei pra igreja. Depois é isso aí. Hoje você canta na igreja, né, Marcia? Canto. É, você até tá falando todo primeiro e todo segundo sábado, é isso, né? Primeiro e segundo sábado e quando tem o quinto também. Ó, Williams Gavioli, Márcia, toda a minha admiração como pessoa, como profissional e cantora. Parabéns, tá dizendo aqui o Williams Gavioli. Ai, parabéns a ele também. Um grande abraço, William. Obrigada. Parabéns, Márcia. Além de ser uma ótima professora, Deus lhe presenteou com essa linda voz. Seus alunos, Pedro e Isadora, estão lhe mandando beijos. Simone Isadora, Arca, Pedro, um beijão no coração de vocês. Eu amo essas crianças. É, deixa eu ver quem mais aqui. Também está mandando abraço para você. Acho que é Reginaldo. Reginaldo também está te mandando um abraço. Vê se é o nome, a mensagem dele aqui. Mas repita aí. A mensagem. Elizabeth também está te mandando os parabéns. Eu acho que vem no meu celular aqui. Essa aqui eu faço questão de ler, como todas as outras, é claro, mas essa aqui mais ainda, porque é uma pessoa de São Paulo que está te parabenizando. É a Magda de São Paulo, disse que assistiu a sua apresentação lá em Aparecida. Jesus! É, e disse que é sua fã. Obrigada, nossa, eu nem sabia. Olha, obrigada. Eu vou encontrar aqui a mensagem daqui a pouquinho para te mostrar. Aparecido também foi um momento marcante, né? Nossa, e teve tua mãozinha nisso, né? A gente colaborou um pouquinho, mas foi um momento marcante. Nossa, Antônio, né? Cláudio, olha como que você faz, como que você é importante na minha vida, viu? A gente ficava até tarde aqui, você montando, gravando pra... Nossa, você que fez aquela parte toda lá. De... Mas vamos esquecer. Nossa, da minha parte. Não, parte da Márcia Xavier. Aí a Márcia Xavier teve uma música gravada num CD lá de Nossa Senhora Aparecida, né? Da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Era um festival, né, Márcia? Festival de música mariana. É uma canção para padroeira, que chama esse... Continua até hoje o festival ou não? Olha, até uns 2 anos atrás eu vi notícias sobre o evento, mas depois eu não tenho visto mais, não. Mas eu acredito que continua assim. Eu infelizmente me afastei um pouco porque eu estou me capacitando mais para fazer algo melhor, né? A gente tem uns tempos, essa vida tem tempo para tudo, né? A gente tem um tempo para para plantar, para colher, para semear, para preparar a semente. Agora tem que esse tempo também. Então eu estou preparando, sabe? Eu estou me capacitando mais para fazer, porque eu quero voltar a compor, sabe? É, música infantil e músicas assim, músicas que façam bem às pessoas e a mim também. Tá difícil a gente encontrar músicas no cenário Nossa. Atual que façam bem para as pessoas, não tá, Márcia? Nossa. Você que acompanha, sei que você ouve muito a rádio, acompanha aí na mídia, enfim. Meu Deus. E tem até uns estilos assim interessantes que são assim. Estimula aquela dança, né? Sim, na pessoa, na criança. Ali. Mas às vezes o palavreado deixa um pouco a desejar, porque é uma linguagem assim. É uma linguagem que a gente não gostaria de ver um filho falando perto de uma pessoa. É uma coisa assim, perto de outras pessoas. Não que eu tenha preconceito, mas claro. Assim, ali, todos temos a liberdade de expressão, mas eu acho assim, a música, ela tem que educar, eu penso que ela tem que educar, dar esperança, tem que renovar, alegrar, brincar, por que não? Mas aquela coisa sadia, né? Nas aulas de música que você dá, que idade que é os alunos? Faixa etária? Olha, eu prefiro que tenha, assim, de 9 anos em diante. 9 anos Só que no momento eu estou afastada dessa função. Tá, mas geralmente é nessa faixa de idade aí. Nessa faixa, aos 10, 11, então pega fogo. Tá, mas aí vem aquela pergunta, e aí como é que você vai ensinar? Você vai ensinar pra essa criançada o quê? Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, você vai ensinar o DJ Kelvin cantando? Por que não, Caetano? Eu trabalho muito a música do Caetano Veloso. Mas como é que é a criançada, a receptividade da criançada? Ué, outro dia... É bom? Não, é boa. É? Tem uma musiquinha que eu canto com as crianças lá na escola. A gente fez flauta com ela. É, pois flauta, voz, é assim. E fizemos até contracanto com ela. É assim, pode? Pode, claro, por favor, deve. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra acora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua amansa e a gente dança venerando a noite. Então essa música é Canto do Povo de um Lugar, é do Caetano Veloso. É uma música infantil, mas o Caetano Veloso, ele não tem costume de cantar para crianças, né? O Chico Buarque tem bastante músicas voltadas para criança, o Toquinho, principalmente, né? Mas é um tipo de música que as crianças, elas precisam dessa oportunidade, elas amam essa música. Elas amam Mas é fácil da criança aceitar esse tipo de música na aula? Aceitam. Sabe por quê? Isso se torna novo para ela. Porque ela tem acesso com mais facilidade a esses tipos de música, assim, que a mídia solta muito, né? Porque é mais comercial hoje, né? Mas a criançada aceita, sim. Israel, teu irmão, tá te mandando um abraço, viu? Parabenizando aí pelo sucesso, pela luta, por chegar onde você chegou. A Magda de São Paulo também, eu achei a mensagem aqui, a Magda de São Paulo, que esteve presente na apresentação sua lá em Aparecida, tá te mandando também um forte abraço, disse que admira muito o seu talento. Ai, obrigada, viu? Parabéns, Márcia, que seus desejos se realizem. Abraço de todos aqui, Zélia, Zé Carlos, Edilaine e Érica. Um beijão, gente do céu. Tanta gente ouvindo assim, esse programa seu, vai longe. A Tuca aqui tá te mandando abraço. Márcia, que voz maravilhosa, pessoa iluminada, abençoada por Deus. Amo essa música, te acompanhamos neste dia em que você deslumbrou em Aparecida do Norte. Realmente. Parabéns. Cunhada, sua cunhada. É minha cunhada. Parabéns. Obrigada. Quem mais aqui? Manda um abraço aí para Márcia Xavier, para mim, uma grande pessoa, com uma grande voz que contagia a todos que ouve. É o Eric. Conhece o Eric Rodrigues de Mello? Ai, nossa, eu amo esse rapaz. Tô te mandando esse abraço também aqui, viu? Eu amo esse moço. Um abraço pra ele. Dá pra fazer, acho que a música da Aparecida, que você cantou em Aparecida, ou alguma outra que você fez em homenagem, porque você tem uma relação muito íntima com a Nossa Senhora Aparecida, né? Tenho sim. De onde vem isso? Tenho. Lá da igrejinha, lá eu de Biguatinha? Eu acho que foi influência da coroação. Eu acho que foi influência. Mas não, mas a minha história com Nossa Senhora Aparecida é a seguinte. Esse mundo, ele é muito conturbado, né? Todos nós temos lá os problemas, temos as dificuldades, tem horas de tristeza, né? Se a gente não tiver uma fé, se a gente não tiver, assim, de onde buscar força, a gente não sobrevive, eu penso assim. E a Nossa Senhora Aparecida é minha mãe pretinha. Lembra quem falava isso, Antônio Cláudio? É, o teu pai também, né? Ele falava. A minha mãe pretinha, ele falava. Mas eu falo, é a minha Nossa Senhora mesmo. Às vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas você venera uma imagem. Não é uma imagem. A Nossa Senhora que eu tenho em mente, ela é vivinha. Ela não é assim, não é aquela coisa feita de barro, aquela coisa. Não é, é como se fosse uma fotografia de uma pessoa querida, sabe? E eu, até nas mais simples coisas que eu necessitei, às vezes coisas assim, do dia a dia, uma coisa que eu nem precisava tanto, pensar, ah, mas seria tão bom se eu tivesse isso. A gente tem mania de fazer isso, né? Então, de repente, então, eu sinto assim, eu sinto muito a proteção de Deus e eu sei que a Nossa Senhora, ela sempre intercede por mim, ela sempre pede para Jesus para mim, isso eu tenho certeza. Dá pra você fazer uma música, nem precisa ser aquela que você fez lá em Aparecida do Norte. Alguma música que você já tenha, não sei se você já fez outras letras pra Nossa Senhora, fez? Além daquela? Fiz, você esqueceu, né? Sei disso, já fez muitas. Será que eu vou lembrar? Vamos lá, alguma aí que você fez pra Nossa Senhora? Alguma outra que você queira? Só pra gente poder ouvir um pouco da voz da Márcia Xavier aqui no programa. Mãe Rainha, vida nova em todos os lares, foste em minha casa me buscar, e humildemente quero te falar, que eu queria te fazer um poema, à altura da tua ternura suprema, e que descrevesse a grandeza que tu és. Santa Mãe Rainha, Rainha dos Anjos, de amor e esperança, à frente do teu povo caminha, nos dando mais confiança. Milagre do amor entre os meus irmãos. Essa foi pro festival lá em Poços de Caldas. Foi aqui mais próximo da gente. Essa eu tenho orgulho de dizer que eu peguei o primeiro lugar lá. Foi o primeiro lugar lá em Poços? Primeiro lugar. Só que essa eu não. Mas era o festival. Festival Mariano. Festival lá Mariano. Da Mãe Rainha, lá no Santuário da Mãe Rainha. Essa música eu não gravei ela. Não gravei, mas o primeiro lugar. Nossa! O troféu está em casa. Está em casa. Passa um filme na cabeça quando a gente começa a lembrar. Ó, toda a família da Dona Clara está te parabenizando, viu? O Eldo Pratinha. Nossa! Está te mandando um abraço. Senhor João Madeira, grande um senhor João beijo, Madeira. Beijo, seu João, para o senhor e para a princesa. Tá ligado aqui. O Gilberto Matos, né? Obrigada. O grande Gilberto. Nossa! Está te parabenizando. Disse que você foi professora do Gil Matos. Fui. Nossa! Você viu hoje? Quando você falou, nossa, eu até assustei, mas o Gil foi um menino danado. Não, Jesus, não. Tô brincando, eu sei disso. Sempre foi uma graça. E um grande talento, né? Pois é, isso aí que é gratificante, viu? Ó, a Rúbia, Rúbia e o Chico Pinheiro estão te parabenizando. Diz que você tem uma voz maravilhosa. Ai, obrigada. Ah, Rúbia, um abraço. Nossa, faz tempo que eu não vejo a Rúbia. Vicente Beijão. Oliveira, parabéns pra Márcia Xavier. Lembro dela nas festas com a banda Black Samba. Acho Black que é isso. Black Song. Ele tá dizendo aqui, acho que esse era o nome, ele não tinha Black certeza. Black Song. Chamava. É essa banda que você falou, que o Palito fazia parte? Isso. O Palito mais atrapalhava que ajudava, né, Márcia? Não. Ah, fala a verdade, Márcia. Não, você tá enganando. Nossa, a gente. Ele cantava até música em inglês pra nós. Ele canta até hoje música em inglês. Nossa, o único que cantava internacional. Na verdade, o Palito não canta só em inglês, tem outras línguas também, chinês. Ele canta, nem que pedir ele canta. Palito é gente fina, eu gosto muito, eu tenho como irmão mesmo, muito querido. Cléo Souza também, Márcia Xavier cantou Quando Casei e tocou há 15 anos atrás. Nossa. Cléo Souza. Ai, um abraço, um abraço. É, um super abraço aí para Márcia Xavier. Estou te ouvindo agora, não conhecia as suas músicas, lhe parabenizo por essa voz maravilhosa que Deus lhe deu. É a Vanusa, minha amiga Vanusa, lá de Poços de Caldas, que tá ligada com a gente. Um abraço, Vanusa, um abraço. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí para Márcia, sua Cida, mãe da Leila e da Letícia. Estive lá em Aparecida quando ela foi. Foi mesmo. Achei muito emocionante, foi lindo. Essa mulher tem uma voz maravilhosa. Obrigada, Cida. Matheus Salomão, parabéns, Márcia Xavier. Um forte abraço do Matheus, da igreja. Da igreja, sim. A Márcia foi minha professora de violão, tá dizendo ele aqui. Um abraço, Matheus. Antônio Cláudio, gostaria muito que você parabenizasse aí a Márcia Xavier. É o Norivaldo que está mandando esse abraço. Obrigado, um abraço, Norivaldo. Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta já já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque, está no Expresso. Horas e 45 minutos, é o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Hoje eu estou recebendo aqui a Márcia Xavier, cantora, compositora, professora de música. Professora, né? Professora, né, Márcia? Não só de música, também. Né? Mas professora. Márcia, a Helena Marangoni tá te mandando um abraço, viu? Tá te Obrigada, mandando aqui. Um a Márcia é maravilhosa. É maravilhoso ouvir a Márcia cantar. Parabéns. Tem mais gente aqui, bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, mando boa tarde aí pra Márcia. Pô, muito bom, só manda o teu nome aqui pra gente saber quem que é. Boa tarde. Mas tá valendo aí pela participação. Elizabeth também, boa tarde, Antônio Cláudio, gostaria de parabenizar a Márcia Xavier pela sua excelente voz, adorei, tá dizendo aqui. Obrigado, a Elizabeth. Um abraço. Ô Márcia, a gente tem muita gente aqui parabenizando, e como a gente até tava conversando aqui fora do ar aqui, fez muito casamento também, né? Cantei bastante casamento. Deve ter cantado em muitas festas. Muitas festas. Muitas quermesses. Muitas quermesses. Qual que é mais difícil, Márcia? Atender ali os noivos num casamento ou cantar numa festa onde o pessoal tá ali, todo mundo, já tomou umas, muito, não, às vezes que, muito alegre? Que eu não, que tomei umas, imagina. Não, o pessoal, o público. Mas... Qual que é mais... Porque na festa do casamento... A noiva quer tudo perfeitinho. Nossa. A noiva e o noivo. Então, eu acho que o nível de exigência é maior. Uma vez só na vida. Mas na quermesse, o pessoal já tomou uma e fica ali enchendo o saco. A gente até brinca musicalmente. É. Mas o casamento, eu acho assim, é um momento sagrado, sim, né? Não que seja difícil, mas a gente acaba ficando emocionada também. A gente tá torcendo mais do que a noiva, né? Pra dar certo, tudo certo, ficar tudo perfeito, maravilhoso. E é uma emoção diferente, né? Mas não deixa de ser um momento prazeroso também. Nossa, é lindo quando fica tudo perfeito. Nossa, a gente fica com aquela... O coração bate, se for o casamento foi de manhã, até a tarde que tá pulando ainda. A mil por hora ainda. Se foi à noite, a gente até nem dorme. fiquei pensando, sabe, relembrando os momentos, é tudo lindo mesmo, sabe? Cantar, o único lugar que eu não gosto de cantar é velório. não gosto, assim, eu... Se a pessoa tiver... Mas já teve convite para cantar? Já cantei uma vez, mas sinto uma amiga muito especial, né? E, mas... Isso aí eu não consigo, porque se uma pessoa estiver adoentada e ela quiser me ouvir, ela já me conhecer tudo e quiser que eu vou lá cantar um pouquinho pra ela, eu vou com o maior gosto dessa vida, mas depois que faleceu a gente já não... Ainda mais que a gente assim, não teve aquele contato íntimo com a pessoa, né? Então a gente não... Fica mais difícil, não fica assim, né? Não à tem vontade, uma ligação, não tem uma ligação maior. A gente não fica assim muito à vontade, né? Mas e casamento, você também parou de cantar? Resolveu dar um tempo? Eu dei uma pausa. Nessa questão que você falou no bloco anterior mais. Ali? Tô me capacitando mais para isso também. Mas vai voltar em breve? Ué, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus lá, quem sou eu para falar não, né? Ó, a Cecília Délia tá te parabenizando. Que voz linda, parabéns. Obrigada, Délia. Legal, parabéns. Cecília Délia tá te mandando os parabéns. Márcia, vamos fazer mais uma música aí, pode? Pode. O que você sugere? Qual que é uma música bacana que você gosta de cantar? É de sonho, é de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço, é de ló, de gibeira, o giló desta vida comprida a só. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desapegos. Rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Pirapora nossa Senhora de Aparecida. Eu não fiz ela inteira, eu falei uma parte, tá? Mas é linda essa música, né? É uma das músicas. Ô, Maria, quando eu canto, é uma das suas preferidas? Essa é uma das preferidas. É uma das preferidas. E quando eu cantava nas quermesses também era uma das primeiras, sabe? Essa aí tinha do Gilberto Gil, uma que eu amo muito. Daqui a pouquinho, havendo oportunidade, o senhor deixando. Opa, claro. Gente, se eu não deixar, o público me mata, eu nem faço programa semana que vem. Ah, que perigo. Ó, o Gil Franco tá te mandando um abraço, tá te parabenizando. Obrigada, Gil, um abraço. Tem mais uma aqui, ó. Fui aluna da Márcia na Escola Olavo, muitos anos atrás. Tá vendo? Quem é? Porém, até hoje lembro dela com muito carinho. Excelente professora. Passe o tempo que for, excelentes professores, a gente nunca esquece. Quem Parabéns, um abraço. Nicole Rezende. Nicole. Um tá abraço, Nicole. Um beijo no teu coração. Alô especial pra você, tá vendo? Ai, obrigada. Tem mais gente aqui mandando abraços. Deixa eu ver aqui, a Neia também está te mandando abraço. Um abraço, Neia, obrigada. Sua xará, Márcia, também está te mandando abraço. Acho que é Márcia de Guaxupé, está te mandando abraço. Um abração, Márcia. O pessoal, enfim, continua mandando abraços aqui e a gente vai fazer, vamos para mais uma música. Pode ser, Márcia? Vamos fazer essa aí que você falou, do Gilberto Gil? Qual que é essa do Gilberto? Andar com fé, andar com fé. Ai, deixa eu... Nossa. Ó, eu já peço desculpa se eu trocar a letra aqui, viu? Tranquilo, mas... Essa é uma música que eu gosto muito quando... Gostava muito de cantar na quermesse, porque aí eu fazia o povo levantar, sabe? Aí eles até... Até gesticulavam a música. Tinha uma coreografia, mas... Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Certo ou errado até, a fé vai aonde quer que eu vá. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faltar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É, já não se fazem músicas como antigamente, né, Mari? Tem cabeças, viu? Porque tem hora que eu tô trocando a letra, me desculpa. Que isso, não tem problema nenhum. Mas a gente vê a qualidade que essas músicas tinham, né? Nossa, não, mas isso aí, ó, pra mim isso é eterno. Esse tipo mas você consegue hoje ver músicas nesse mesmo nível? Desse pessoal mais recente aí? Difícil a gente encontrar. Ah, talvez. Não, tem umas bonitas. Tem? Nossa, tem umas bonitas, sim. É que tá difícil de encontrar, então. Tem uma, aquela, como é que chama aquela cantora? Como é que fala? Abraça teus pais enquanto eles estão aqui. Ah, é a... Ai, gente, como que chama? Eu não aprendi ainda, não tive tempo de aprender. A música essa chama música... Trembala, né? Trembala. Trembala. Cadê essa o nome dela? É deixa eu achar aqui o nome dela. É um tipo de música que... Ana Vilela. Ana. É um tipo de música que a gente pode trabalhar nas escolas. Mas faz 20 anos que a gente não tem uma música desse tipo. Não é? Faz muito tempo. Mas tem umas bonitinhas também. Você é assim, é que você é muito boazinha. É por isso. Então, essa já também não é de agora, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. E o salto alto da sua filha? Foi um momento bacana também pra você? Quando você vê a sua filha no palco seguindo a carreira? Nossa, que loucura. Que tempo gostoso, foi muito bom, sim. Você falou em salto alto, eu já lembrei do Daniel. É. Uma vez elas dividiram o palco com ele lá no asilo, quando a festa do asilo era de cá, sabe, que não tinha aquele salão ainda. Era muito divertido. Ah, e foi nessa festa, inclusive, que dividimos palco, que eu apresentei o Gil Matos, ele, o Guilherme... E o Kaique? Os três, eles tocaram o Menino da Porteira e era perto do Dia das Mães. Eles tocaram Como é Grande Meu Amor por Você, para homenagear as mães lá do asilo. Primeira apresentação? Primeira, assim, que, eu acho que foi, sim. Primeira apresentação deles foi essa também. Era uma coisa ia puxando a outra, sabe? Mas o que deu de criança em volta do palco que tinha lá? Nossa Senhora! Tá faltando isso hoje em dia, mas. Tá faltando sim. Nossa, olha, você está fazendo lembrar de tanta coisa. A banda Salto Alto, ela. As meninas. É tudo é fase, né? Tem pessoas que a música é só uma fase. Hoje elas estão trabalhando na educação, na saúde, porque era a Larissa, a Verônica e a Érica. As principais, né? Que sempre estavam, que foram firmes ali. A Larissa hoje ela é enfermeira. A Verônica e a Érica, elas foram para a área da educação, elas trabalham em Guaxupé. Lá na escola, são especialistas da educação. Mas de vez em quando juntam para fazer um sonzinho ou não? De vez em quando. É mais raro. É mais raro porque agora é muito trabalho, né? Às vezes leva trabalho para casa. Mas de vez em quando, muito assim, raramente, às vezes reúnem. Parabéns, Márcia, linda voz e bom gosto, o vereador Tiago da Prata. Tá te mandando um abraço, aqui. Tiago. Obrigada. Um abraço pra ele. Tem mais um ouvinte que mandou aqui. Márcia, você cantou no meu casamento, no dia 6 de maio do ano de 2000. Cantou Maria, foi muito lindo. Vejo o vídeo e me emociono até hoje. Olha, que bom. Mas mande seu nome, por favor, pra gente saber quem é, tá? Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Acho que ela mandou o nome aqui. Não mandou. Mande o nome pra gente saber quem que é. Márcia, o tempo nosso tá esgotado. Acho que se der a gente continuava conversando aqui, né? Nossa, batendo um papo, né? Ela mandou Rosana, que acabou de mandar. Mandou o nome e mandou a foto pra você lembrar aí, ó. Foi lá no ano de 2000, faz Nossa, 17 anos, mãe. Que lindo, sabe? Que Deus abençoe. Eu sempre falei pra... Rosana Silva. Eu sempre falei pro pessoal que eu cantava no casamento que eu me sinto um pouco madrinha, sabe? A gente... Lógico, todo casamento que a gente canta, a gente quer que, nossa, que dê tudo certo, que seja uma beleza. E eu me sinto uma madrinha, assim, que, por minha conta, de enxerida, né? Um abraço, viu? Obrigada, gente. Abençoa o casamento de todos, né, Márcia, nesse momento, nossa, né? Nossa, família é sagrado. Você quer fazer uma pra gente encerrar? Mais uma que você já cantou em casamento, de repente? Nossa. Uma que te emociona? Apesar que todos, acho que para um músico, todas as músicas emocionam, né, Márcia? Agora você me pegou. Ó, assim. O Mano Rap tá mandando um abraço quando você lembra de uma música. Grande Mano Rap, outro grande talento aqui de Guaranésia, tá te mandando um abraço especial, viu? Obrigada, obrigada. O que a gente pode fazer? Uma música, você falou do Chico Buarque. Chico Buarque fazia muita música pra criança, né? Tem alguma do Chico? Ah, você vou cantar lembra? Uma pra criança, mas é do Chico, não. Uma tá, que a criançada canta lá na escola, vou mandar pra... Pra Isadora e pro Pedro. E já aproveita e manda pra todas as crianças pra aí. Pra todas as crianças da escola, de Guaranésia, pra todas as crianças do mundo. Vamos lá. É uma que eu canto muito com as crianças, sabe? Elas adoram. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho. Chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina pôs-se a chamar, vem cá, sabia, vem cá. Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina pôs-se a chamar, vem cá, sabia, vem cá. Bacana demais, né? Eu adoro música infantil. É. A Cléo Souza mandou outra mensagem aqui, diz que a irmã dela, a Luzia, e a sobrinha, a Maria Clara, também estão te parabenizando aí pelo seu talento. Obrigada, obrigada. Se me permite, só para finalizar mesmo, ó. Lembrei só um refrãozinho de uma música minha. Pro mar da vida. Navega conosco, mãe Aparecida, pro mar da vida. Navega conosco, mãe Aparecida. Essa é sua? Essa é o refrãozinho. Ela é... Saber tocar um instrumento já é um ponto principal para também saber dar aulas de músicas, ou Márcia? Quem sabe tocar um instrumento vai ser um bom professor de música ou nem sempre é assim? Ai, essa pergunta, saber tocar um instrumento, olha, eu pra falar a verdade, eu não toco muito bem não, eu sou sincera. Mas é uma boa professora. Mas, então, o pedagógico conta muito nessa parte de ensinar. Porque música é uma coisa assim, é um conhecimento, ele é inacabado, assim como tantos outros, né, na vida da gente. Você que a tua tecnologia aí de áudio, de gravação, você está sempre buscando, né? E a música também é assim. A gente sempre está estudando mais, está sempre capacitando, né, para poder, para poder ministrar bem os conteúdos, e né? Levar o conhecimento até a criançada. Agora, né? Às vezes tem pessoa que toca, sabe, que toca muito bem, mas toca assim que eu não chego nem perto. Mas como professor, talvez ele não consiga transmitir. Passar esses, então, as maneiras, esses conhecimento. Né? Então, as maneiras de ensinar, né? Porque contam muito, né? E numa sala de aula também deve ter diferença de aluno para aluno, que deve ter aluno que tem um grande talento musical que você começa a ensinar já percebe. Tem outros que não estão nem aí. Como é que funciona? Como é que faz isso durante a aula? Mas aí nesse caso... Nesse caso, no caso que eu estava dando as músicas lá de flauta, de canto, tudo, elas já estavam ali porque elas sabiam que ia ser daquela maneira. Um coralzinho que tinha ali no Carvalho Brito, um coral infantil. Então, elas já sabiam que tinha aquilo. Mas aquelas. Aí tinha aquelas que às vezes tinham mais dificuldade na flauta, elas às vezes não queriam, pegavam, botavam uma percussão na mão, sabe? Botava outra função, um chocalho, um pandeiro. Dava outra função para essa criança. E acabava. Pegando jeito. Pegando jeito. Um tamborzinho de sucata, o que. Qualquer coisa, né? Pra fazer barulho. Se quer fazer música, tudo é motivo pra fazer música. Até uma caneta, né? É, claro. Tudo. Antônio Cláudio, convida a família Xavier para uma entrevista. Viu a Márcia, os filhos, os irmãos, a família toda. O Vicente Oliveira. Dá para trazer bastante. Sabe que cabe aqui no estúdio? Nossa, meio difícil. Ainda bem que a maioria é tudo fofinho, viu? Márcia, obrigado pela participação. Parabéns pelo seu talento, viu? E em breve você volta aqui para mostrar mais um pouco desse seu talento, pra gente contar um pouco mais de história. Ficou muita coisa, né? A gente pulou uma parte boa dessa história, né? Lá de Biguatinga já pulamos aqui para as quermesses. Depois, né? Já fomos lá para Aparecida. É. Não, mas é um resumo, né? É, bem... Mas a gente vai voltar a ter esse bate-papo de novo. Quem sabe fazer pelo menos alguns da família Xavier, né? Ué. Vamos fazer por partes, porque a família é grande, né? É, um pouquinho, graças a Deus. Obrigado, viu, Márcia? Quem sabe o encontro da Márcia Xavier com o Salto Alto aqui no programa um dia? Ué, por que não? Vamos ver. Obrigado, viu, Márcia? Eu que agradeço muito, é um prazer imenso estar aqui. Eu tenho maior admiração, respeito pela tua pessoa, pela tua família, sabe? Eu peço a Deus que guie seus passos, dos seus filhos, da tua esposa, da tua mãe, sabe? De todos eles. E você sabe que se eu tenho você aqui como... Eu não sei se é um irmão, se é um filho, não sei. Um irmão caçulinha, bem caçulinha. Somos, você isso sabe que a recíproca é verdadeira, né? Você sabe que eu gosto muito de você também. Obrigada. A gente sempre encontra pelas ruas de Guaranés e bate maior papo, né? Conversa, falando sobre assuntos diversos, né? Assuntos diversos, nossa, haja tempo. Qualquer dia a gente vai ter que entrar aqui no ar para falar desses assuntos, né? Nossa. Valeu, Márcia, obrigado, viu, pela tua participação. Um abraço para você e para toda a família lá, tá bom? Obrigada e... Até a próxima. Que seja bem breve essa próxima. Intervalinho comercial. Por opa. Ter se lembrado de mim. Que é isso. Intervalinho comercial, voltamos já para finalizar o Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.